Sei que está sofrendo. Como sua amiga, sofro com você. Gostaria muito, somente com a força do meu carinho, arrancar todo o mal que lhe aflige. Sempre te considerei tão forte e corajosa. Me dói muito vê-la tão vulnerável e sofredora. Lembre-se do seu sorriso bonito, de tudo que já conseguiu com a força do seu amor. Onde estão seus sonhos? Tudo o que acreditava e defendia corajosamente. Jamais perca a vontade de lutar pelo que acredita. Espelhe-se em você mesma. Siga seus próprios passos. Você já conquistou muito. Enquanto existe a esperança, existe vida. Nunca perca a autoestima. Você é capaz de transpor todos os obstáculos. Tente. Não desista nunca. Minha amiga, mulher forte e decidida, sei que encontrará uma forma toda especial de correr com essa tristeza. Quero ver novamente o seu sorriso, aquele sorriso otimista que por várias vezes me mostrou o caminho da felicidade. Estou aqui, torcendo por você.